Aí falador, vem comigo me conhecer antes de me julgar. Dá um tempinho dessa mania de falar, falar sem antes raciocinar. Vou te relatar o primeiro trecho da minha dura trajetória. Abrir o relicário verdadeiro de uma verdadeira história. Você falou demais, agora não me faça nenhuma pergunta. Aos meus 2 anos de idade minha mãe morria de eclâmpsia. No caixão dela se foram todos os meus sonhos de infância. Inconformado, meu pai enterrou a boca na desgraça da cachaça. De noite bebendo e me batendo com um cinto de borracha. A vida de menino deu lugar às linhas duras do outro destino. Lá fui eu para a rua e meus irmãos para outro caminho. Naquela época não existia Febem. Era eu, a rua e mais ninguém. Código do menor e do adolescente era porrada pra anular qualquer vivente. Época sinistra, milicos no governo, uma sociedade fingida e fria. 8 da noite já se via a rua toda vazia. Juizado e joelho no milho até o outro dia. Morei numa casinha daquelas de porta de madeira e um buraco no meio. Pesadelos com meu futuro, que bicho feio, que bicho mais feio. Barata das grandes comiam nos meus lábios as porcarias que eu comia. Melhor saltar essa parte, eu carrego traumas para o resto dos meus dias. Direitos humanos, ONGs, entidades sociais, etc e tal. Era fome, frio, calor, chuva, sol. A sociedade não tinha nenhuma noção social. Morador de rua era marginal, não servia nem pra capinar quintal. Ainda vem uns aí, falando que antigamente era melhor. Porra nenhuma, para mim foi muito pior, muito pior, muito pior. Nem rap existia, como era longo um dia. No meu próprio ombro eu subia. Se aqui estou, foi graças à minha própria força que até hoje me guia. Eu sou branco, sou índio, sou preto, sou preto. Sou do meu e do seu e do único jeito pensar direito. Não jogue sobre mim os seus defeitos. Eu cultivo amor e ódio dentro e fora do meu peito. Hoje eu posso entender por que meu pai bebia tanto. Não era pra brindar intimidade com nenhum santo, eu garanto. Ele sempre repetia: eu juro que eu nunca mais bebo. Voltava bebendo o dobro logo de manhã bem cedo. Se não sabia controlar a vida, como é que ia controlar a bebida? Se liga, amor e essa porra de cachaça não combinam. Lá se vão a saúde, a família e a autoestima. A autoestima, você sabe por que eu estou no rap? Seu cabeça de breque, é porque minhas costas já levaram muitas borrachadas. Já carregaram caixa de engraxar e outras bem mais pesadas. Na minha barriga encolhida, já teve muita lombriga e pouca comida. Porque a minha infância ao invés de curtida foi resumida e sofrida. Se hoje a minha cara é feia, é porque antes eu não tive graça. Nas noites longas e frias, só o conforto de um banco de praça. Levei muitas chicotadas em troca de uma garrafa de cachaça. Quanto mais meu pai bebia, meu alicerce caía. Um derrame fulminante, meu pai também morria. Ironia, eu percebi o quanto eu amava só naquele dia. Foi tora, através do fracasso dele eu me via. Sozinho eu fugia pela escada que eu mesmo construía. Cheguei à beira do despencar. Tentação não faltou pra matar e roubar. Aprendi o código da rua pra ter chance de sobreviver. Me aliei à malandragem pra dela mesmo poder me defender. Por mais que eu não quisesse, conheci as profundezas da solidão. Lutei assustadoramente contra mim mesmo por falta de outra opção. As mulheres não cuidavam de mim nem deixaram que eu me cuidasse. Acho que amor de mulher agride a gente desde quando a gente nasce. Acho que eu vivia rezando, sei lá, pra que tudo acabasse. Chorei tanto que inventei o meu próprio jeito de chorar. Me nutri do sal das lágrimas e os olhos a me testemunhar. Eu sabia, o mundo me fazia sofrer mais do que eu devia. Eu feria as coisas que eu mais queria. E só me perdia. E só me perdia. Eu sou branco, sou índio, sou preto, sou preto. Sou do meu e do seu e do único jeito pensar direito. Não jogue sobre mim os seus defeitos. Eu cultivo vivo amor e ódio dentro e fora do meu peito. Sempre só, não sei porquê, sempre acabei só. Bebi, enrolei, fumei, estiquei, cheirei sem um pingo de dó. Todas as marcas de álcool engoli, até veneno bebi. Foi automático entrar, aquela força me ajudou a sair. Fudido, desculpa, fudido não. Atormentado eu procurei uma religião. Entrei por várias portas de várias igrejas e nenhuma explicação. Não encontrei aquela resposta que preenchesse o meu coração. Me convenci que eu estava perdido. Por que teria então eu nascido? Com quem às vezes eu trocava ideia já tinha se convertido. Pensei, tô perdido. Sofri todas as angústias que a minha capacidade pode suportar. Revoltado, escolhi a estrada contrária pra caminhar. Fiz um balancete da minha cena solitária. Olhei para uma subida imaginária. Por ironia eu só via descida. Toda minha estrutura estava caída. Descante de tudo e de todos e da própria vida, eu encontrei a minha própria saída. Hoje a minha memória guarda uma parafernália de acontecimentos. Você me olha e me julga, mas não imagina o que eu carrego por dentro. Já fui ignorado e rejeitado por todos os elementos da sociedade. Incompreendido e evitado pela reação de um povo covarde. Agredido e humilhado pela polícia e sua estúpida milícia. Espreitado indevidamente pelos olhos vendados da justiça. Justiça? Eu disse justiça? Contradita essa maldita. Foi tora sangue, foi tora estar aqui agora pra contar. De queda em queda, descobri um jeito de me levantar. Eu sou branco, sou índio, sou preto, sou preto. Sou do meu e do seu e do único jeito pensar direito. Não jogue sobre mim os seus defeitos. Eu cultivo amor e ódio dentro e fora do meu peito. Muitos anos dentro e fora da realidade me ensinaram a pensar. Pensando eu aprendi que estudar é a melhor forma de se encontrar. As oportunidades que não vieram por mim foram criadas. Não fiquei esperando de boca aberta dando risadas. Eu aprendi a ganhar dinheiro com a coragem de quem trabalha. Não caí na sedução da malandragem. Escolhi não ser canalha. Eu me enfiei nos fédidos pântanos sem me lamear. Aprendi a acender a minha lâmpada para hoje me iluminar. Aí, o mundo não é circo e eu não sou palhaço. A minha vida não é a Disney, o meu castelo mesmo faço. Vai vendo, eu sou apenas honesto, não sou homem de aço. Eu subi na hierarquia da sobrevivência sofrendo. Por isso eu não me presto, não me troque nem me vendo. Por força do rap eu te conto a primeira parte da minha história. O meu passado não foi de glória, não foi dramatização da boca pra fora. Foi vivido e vivenciado o meu drama. Sem fama, honestamente já pintou grana. Até já fui boy, acredita? Carrão, puta loira, puta nega, puta rica. Na serra carreguei cascalho feito jumento na ilusão de uma pepita. No baixão, atolei o saco na lama e as mãos na maraca de olho na bica. Eu sei, seu Zé Nada, que tu não sabe o que isso significa e nem onde fica. Uma coisa eu te garanto: se você for rico é santo. Se for pobre é jogado em qualquer canto e pronto. Se tiver aparência de boy, carrão na mão, terá respeito e mulher. Morrerá na sarjeta e na solidão se nada tiver. Se nada tiver, pois é. Pra tu ver como é que é, Zé. Eu sou branco, sou índio, sou preto, sou preto. Amor e ódio dentro e fora do meu peito. Aí, se você quiser, eu te passo de graça uma dose de humildade. Eu tenho um baú cheio de boa vontade e honestidade. Mas nem que você me pague, eu te passo uma vírgula de malandragem. Tu gosta de tirar? Tira o corpo do marasmo, a barriga do miserei e a mente do atraso. Liga então, não é papo de ladrão. Não, Não, na arte de viver e respeitar eu sou irmão. Na realidade da igualdade eu sou branquelo com sangue de negão. Negão com sangue de alemão. E índio do sertão, seu pé bom. Aqui não tem cor, tem honestidade, tem lutador. Não tem herói impostor do terror, moro? Meu herói sofreu, aprendeu e tá aqui te alertando. Talvez o seu, no meu lugar, estaria te drogando, te roubando, te matando. Herói, meu sangue, é quem enfrenta a vida honestamente. Zé qualquer, não põe banca na minha mente. Eu não ripo em nome da incapacidade. Não mato por mera insanidade. Isso é coisa de covarde. O meu herói não representa a cleptomania da rua. Ele medita cada palavra para que o efeito dela não te destrua. Não é mocinho ou bandido, não é vencedor ou vencido. É o espelho que te mostra o rumo do caminho evoluído. O meu herói te garante que a verdade dói. Dói, mas constrói. Ele desperta seus poderes para que você seja seu próprio herói. Herói não envelhece, tem coragem em qualquer idade. É justo em qualquer quebra de qualquer cidade. Não rouba, não mata, não trai. Ele enfrenta o destino e vai, vai. Se fortalece toda vez que cai. Tá me entendendo? Eu não me presto, não me troque nem me vendo. A minha escada tá aí, tem que respeitar se quiser chegar. O meu espelho tá aí, bem limpo pra quem quiser enxergar. Fica ligado, língua de cobra. Eu não olho em espelho distorcido, sujo ou quebrado. Não folgo, tô indo ali. A minha própria luz me guia. Até um dia, até um dia.